Samini. Só frequência. Essa vai pra você que tá comendo água em casa, hein? Vamos arrochar. Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no bordão. Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração. Seu olhar preciso quer adivinhar onde foi que andei. Se falo, não acredita, mas se eu não falo, já me compliquei. Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém. Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um harém. É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais. Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais. Ela é feliz, mas sempre finge que não é. Pra ela é muito importante posar de vítima. Ela é feliz, me adora viver confuso, mas lá no fundo ela sabe que eu sou o quê? Vamos nessa, menino!